2, 0, 5, 0. Azul 2752, desce para azul, no pé, 2502, desce para o azul, desce. 2, beleza, para 2209, seu número 2, na aproximação. Preparação para o sequenciamento, mantém a presença coroa, deixa parado no 10, posição 0, 2, 3, e o curso do localizador. vai chamar 208, boa noite. Boa noite, Azul 2734. Azul 2734, contato com o Roberto, pega o Sambo 1, subo para o 290. Sambo 1, subindo para o nível de voo 290, Azul 2734. Sambo 212, contato com o Roberto. Fox Trot, libera aqui para direita, via Fox Trot, ao liberar, chama o Fórmula 1 nesse monólogo. Cisco para o Romeu 0050. 3305, para 2010, 2102, ILS, já está mais. cuidado com esse carro. Coach 9072, Libra 2 e 500. Eu coach 9072, portanto rodar chuva para o 280 na federação Roma. São Roma 280, quando possível, não pode acomodar, Leda ou Dóculo. Segue da presente que foi Leda ao coach 9072. Direita Leda, coach. Analisar outra frente, Leda 5690. pessoa, mil César, vai ser travado até 3600. Até 3600, 5-0, autorizado, vento 00089, altíssimo 0-1-2. Ele pousa até 3600. 0-1-1-6, salve de transação. Pousa passagem, está autorizado ali, altíssimo 0. 2.3.5.0.1.5.1. Esse já tá bastante travado, tá visual, vou 09S.